Dada. Você é contra de tudo na minha quebrada. Todo tipo de coisa lá na minha quebrada. Droga, bebida lá na minha quebrada tem. Malandro, outro ladrão, sangue bom tem também. Você encontra mulher bonita na minha quebrada. Os manos do pagode tão na minha quebrada. Hip hop de primeira tem na minha quebrada. Por mim sempre estará muito bem representada. Os manos que bate uma bola tá na minha quebrada. Favela também tá lá na minha quebrada. Tem uns lugar louco pra curtir uma balada. Também tem muita igreja na minha quebrada. Pra ouvir a palavra de Deus não custa nada. E você pode sair com a vida transformada. Tem muito ateu que não acredita em Deus. Também tem crente louco, fanático como eu. Tem de tudo, vem conferir, não custa nada. Tudo isso você encontra na minha quebrada. Muito dela, eu não troco por nada. São Paulo, Brasil, show livre. A minha quebrada hoje. Ei, vamos lá. Diz aí. Tem muita coisa legal. Vem que eu vou te apresentar. Onde? Vem comigo, é só chegar. Vem, vem, vem. Você tem que se ligar. Diz. Tem muita coisa legal. Vem que eu vou te apresentar. Se quiser dar um rolê, pode fazer. Na minha quebrada demorou, pode crer. Santo Eduardo, Guilherme Corte, Zona Norte. Parque Novo Mundo, Osasco, o rap é forte. Forte prevalece com ideia positiva. Passando uma mensagem pra mudar a sua vida. Pros mano correr e pensar em Jesus. Sair das trevas e enxergar a luz. Sem medo de ser feliz, sem brechas inundada. É isso que eu desejo pros mano lá da quebrada. Também tem outras que eu não posso deixar de citar. Hoje eu tô na show livre, aí é só chegar. Eu também vou falar de uma outra quebrada que eu amo e respeito, fica lá na Baixada. Praia, areia, Vila Belmiro, futebol. O Santos campeão, o calor do sol. Os manos do rap gospel, lá da Baixada. Sacerdote, provérbio X, minha rapaziada. Fique à vontade e sinta-se em casa quando eu estiver comigo aqui. Vamos lá, show livre, diz aí. Tem muita coisa legal. Vem que eu vou te apresentar. Vem, vem comigo, é só chegar. Vem, você tem que se ligar. Onde? Tem muita coisa legal. Vem que eu vou te apresentar. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem na quebrada então. Chegando devagar, como quem não quer nada. Eu peço licença pra entrar com a rapaziada. Não pega nada, se liga na fita então, irmão. Aqui é periferia, só cola sangue bom. Eu tô a pampa, eu tô sossegado. Diz, eu tô na paz de Deus aliado. Tá ligado? Na terra e no céu, Deus me cubra com seu véu. Vou pela marginal, sentido Cubatão. Dá uma parada só pra ver os irmãos. Mas pode crer, é assim que tem que ser. Quanto mais conhecimento, correria, proceder. Diz mais, vai viver legal. Tudo a amizade na minha quebrada é fundamental. Essa é nossa cara, pode acreditar. Diz periferia, em qualquer lugar. Aqui e lá, na minha quebrada. Baixada, cientista é nós, mandando a palavra rimada. Diz só aliado, só mano chegado. DJ Alpiste, sou livre gospel, de lado a lado. É só chegar, me diz aí. Tem muita coisa legal. Vem que eu vou te apresentar. Vem, vem comigo, é só chegar. Vem, vem. Você tem que se ligar hoje. Tem muita coisa legal. Vem que eu vou te apresentar. Vem, vem comigo, vem na quebrada então. Me diz aí que eu quero ouvir, vai. Tem muita coisa legal. Vou te apresentar, vem. Vem comigo, é só chegar onde? Você tem que se ligar.